foi mesmo muito emocionante e queria dar-lhe os parabéns e os agradecimentos à enfermeira Carla, que é uma excelente especialista em saúde materna e também está a fazer o trabalho de urgência no INEM. E tem sempre demonstrado uma boa prática e uma boa experiência. É muito... Quem recebeu o utente foi o enfermeiro Arthur. Depois foi seguida para a consulta de intersubstituição. Depois foi recebida pela enfermeira Carla. E eu fui chamada só com a informação que a senhora está a entrar em trabalho de parto.